Obrigado pela moral, viu? Pelo amor de Deus. Grande presente pra mim, pro Rodrigo. Pra mim. Pra mim. Eu tô bem na parada e chego na balada. Tudo dando certo, mas eu tô esperto. Não posso botar tudo a perder. Sempre tem aquela pessoa especial que fica na dela, sabe seu potencial e mexe comigo. Isso é um perigo. Logo agora que eu fiquei legal, tô morrendo de vontade de te agarrar. Não sei quanto tempo mais vou suportar. Mas pra gente se encontrar, ninguém pode saber. Já pensei, dá uma fugidinha aí. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você. Se você quer saber o que vai acontecer, primeiro joga pra cima e vamos junto. Foge, foge, foge, foge, foge comigo, depois a gente vê. Foge, foge, foge, foge, foge comigo, depois a gente vê. Tô bem na parada, consegue entender. Chego na balada, todos param pra me ver e tudo dando certo, mas eu tô esperto. Não posso botar tudo a perder, não, não. E chefe tem aquela pessoa especial que fica na tela, sabe seu potencial e mexe comigo. Isso é um perigo. Logo agora que eu fiquei legal, eu tô morrendo de vontade de te agarrar. Não sei quanto tempo mais eu suportar. Mas pra gente se encontrar, ninguém pode saber. Já pensei, como é que é, moçada, né? O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você. Se você quer saber o que vai acontecer, vamos ver a galera cantando. Vocês, vocês. Só vocês comigo, vai. O jeito é... Se você quer, primeiro a gente foge. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você. Se você quer saber o que vai acontecer, e primeiro a gente foge. Joga a mão lá em cima e vai! Oh, oh, oh, oh, Michel, que delícia, aí sim. Valeu, Thiaguinho. Só vocês com a gente. Como é que e é? Aí? Thiaguinho.